simbora! Baú do Love, ao vivo nas 10 horas de Arrocha. Simbora! Aqui vai cantar quem é raiz, só quem é das antigas vai cantar isso aqui, ó. Seu jeitinho bem faceiro, de vez se tornar o que é. Às vezes é uma menina, mas pode ser minha mulher. Como louco faço qualquer coisa pra ganhar um beijo seu, me matando de desejo. Você é um presente de Deus. E aí, Salvador? Morando na minha cabeça, é dona do meu corpo. Vai! Quando penso em você, eu canto essa linda canção. Só quem tá comendo água, solta a voz. Ele vem. Você é a dona do meu corpo, você é a dona de mim. Se você é Let it be, let it be, let it be, let it be. Você é a dona do meu corpo, você é a dona de mim. Você é a dona do meu corpo, você é a dona. Quem tá gostando do show de Gaúi? Simbora! Alô, Marcinho Cast! Estourou, tamo junto, papá! Alô, Marcelo Brito, beijo! Alô, Falando Vida! Solta a voz, gente! Simbora, vambora! Hoje um casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor. Eu e você, no mesmo coração. Eu não paro de pensar na nossa canção. Canta, gente, canta, vambora! Lá fora. Eu já não aguento mais ficar sem te ver. Lá fora, lá fora. Eu não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais. Só quem já sofreu por amor pelo menos uma vez nessa vida bandida, solta a voz e canta, vai! Vou te pro... Toda a paz do nosso amor. Vou te procurar onde for. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor.